olhos refletem nos meus farol das estrelas. O som dos paredões. Te procuro azul dos meus sonhos para não perdê-la. Nossa calma é um ponto de amor onde espero feliz pra revê-la. Bonito! No seu corpo de estrelas. É tão bonito o amor que a gente faz. Tem tanta cor, tem tanta paz. Nos braços da estrela cadente como adolescência eu me dei. Se o brilho da nossa verdade durar para a eternidade. Quem gosta de pagode vai cantar pra sonhar. A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de Neon, no meio dos teus braços me joguei. Que a gente faz. Tem tanta cor, tem tanta paz. Nos braços da estrela cadente como adolescente eu me dei. Se o brilho da nossa verdade dura para a eternidade. Felicidade encontrei. Só quem pagodeiro vai cantar. A primeira vez que eu te beijei. Esse braço.